Fico todo maluquinho com o seu abraço quente. A saia curta se mete na minha frente desse jeito. Não tem jeito, não tem homem que aguente. Quando ela vem, chega, me chama de amor, me abraça, me dá calor, faz de mim o que ela quer. Pois se ela está, mexe logo o coração, mexe a minha emoção, mas que raio de mulher. Ela mexe comigo, ela mexe comigo, faz de mim o que quer a essa mulher. Ela mexe comigo, ela mexe comigo, ela mexe comigo e faz de mim o que quer a essa mulher. Ela mexe comigo.

Thank you. vira na sombra. O que faz falta? O que faz falta é avisar a moto. O que faz falta? Thank you. Não há duas sem três, não há duas sem três, porque três foi a conta que Deus fez. E se a conta está pronta, a terceira de vez. Não há duas sem três, mas às duas por três, tenho andado azarento neste mês. Eu não era agueirento, mas agora talvez. A primeira varri um espelho, nem sabia que dava azar. Feri-me num joelho, sujei a roupa toda a limpar. A segunda foi uma escada, eu passei-lhe por baixo e zás. Caiu desamparada, levei com ela mesmo lá atrás. E não há duas sem três, eu sou tão bom freguês. Estas coisas ocultas que aprendi são chinês. Tenho que ir às consultas para saber os porquês. Aquilo deixou-me perufo, perufundamente abandonado.

Essa é a rádio que só toca sucesso. Fronteiras, barreiras, muro em Berlim. É um mar, é um rio, é uma fonte que nasce dentro de mim. É o grito do meu universo, das estrelas para onde eu regresso, onde sempre esta música paira. Este amor é um pássaro livre voando no céu azul, que compôs a mais bela canção deste mundo, de norte a sul. E as palavras que uso em refrão fazem parte da mesma canção que ecoa, ecoa nas galáxias da minha ilusão. Sempre ter souberes acreditar que sonhar é só viver e viver imaginar. Ah, vais conquistar o lugar. Para de lutar, agarra o dia a nascer.